10102, autorizado ILF X-Ray. TAM 3154. Cruzado até Ilhéus, via Golf 677, o nível 240, decolagem da 1-0 com curva direita, perfil de saída da EL, Leda após Ilhéus. Transponder 5473 e controle APR 120, decimal 8. O triplo Papa Romeu Vitor, uma boa tarde. Boa tarde. Romeia Lima tem cabeceira no zero. Lima tem 0, 56. Decolagem de pista 1-0, curva direita após decolagem, transponder 5473 e controle 202, 6327. Saída da EL, Leda após Ilhéus, e o controle é para 120, decimal 8. 208, então prossegue da EL, Leda e Ilhéus. Controle 208, primeira, 54, primeira 6327. A correta em front para o pushback, acionamento no portão 01, posicionamento 327. Azul 4065, decolada 1-0, chame o controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, azul 4065. Mike Eco Delta, ajuste no 012, reporte no ponto de espera da Oscar. F33, boa tarde. Para a chegada Bonfi, vou indo para hoje Bonfi, quando no ideal, desça para o nível 050. Para pousar na 17? Azul 5856, livre decolagem, cabeceira no 0, vento 090 graus e no meia noite. Ok, azul 5856, está iniciando, na 0. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065. 065, contato radar, saída da EL, suba e mantenha 360. Vai subir e manter o 360, azul 4065. MAC é CODEL autorizado, ingresso na 17, a porta alinhada, pronto. Salvador, azul 4462, muito boa tarde. Azul 4462, boa tarde, chegada Mar e desce e mantenha nível 050. 050-4462. TAM 3154, complete mal do procedimento, chame torre 1895. 1895, 3154. Controle Web 556, decola. Web 58. De contato radar, saída pouca, suba e mantenha 350. Ok, para 350, 5853. Queco Delta, mantenha a cabeceira no 7, para seus aeronaves para pouso não no 0. Torre Salvador, TAM 3154, aproximação final LF X-Ray, baixar travado. Tala 3154, com o tráfego avistado, livre pouso, cabeceiro no zero, ajuste no zero no 2, vento 100 graus e no 5 nós. Sente, pouso autorizado, pista no zero, 100 no 2, TAM 3154. G733, reautorizado, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 2. Mike Eco Delta, tentando as tiras turbulências da aeronave da TAM, com Airbus da TAM, autorizado decolar de cabeceiro no 7, vento 100 graus e no 5 nós. Região 06, prossiga. Frente ao hangar, com o 02 a bordo. Confirme piloto. Gente, aguarde. Então, 3154 no solo, 06, chame solo 21 decimal 9. Alfa, reportagem dos LED. Gente, Alfa, vai tomar de 3154. Mike Eco Delta, fora do solo. Mike Eco Delta, decolado ao 17, chame controle 120.8. 208, Delta. Alfa para o portão 09. Autorizado o táxi até o portão 09, TAM 3154. CIF, 1251, alterna 133.25. Salvador, falou Papa, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Decolou agora, solicita a proa direta de Manati, mil pés. Precisa presente Manati, no mil pés, ajuste no 02, reporte 20 milhas. Reportará 20 milhas, Mike Eco Delta. Cerda 733, ciente o plano modificado 1718, continua descida para 4 mil pés, ajuste permanente. Gente, Lança Alfa, Tango Tango, desça, parando 1.500 pés para ingresso no corredor Caixa Pregos, reportam através de Veracruz. ...4462, desça para 2 mil pés, ajuste na 0 na 2, autorizado LS, sexo aí, pista na 0, reporte estabilizado. 2012, reportará estabilizado aqui, Ray. TAM 3217, boa tarde, chegada bom, se desça e mantenha nível 050. Cerda 733, desça para o 1.500 pés, ajuste no 09. Confere o Reforma Novembro e Hotel Papá. Confirme a radial ideal dos destinos. Sim, está pronto com o Papá no Reforma Novembro e Hotel Papá. 7? Sim, autorizado Serra Novembro Mike Juliette, o nível é o 045. Está colado 197 com curva direita, corredor Axé. Acena transponder 5470, controle APR 120 decimal 8. Informação Quebec. O controle é 120 decimal. Confirme por gentileza o transponder. Certo, confirme o PLB e o pátio de estacionamento. Uniforme November, até papá. Sente, posicionamento táxi decolar, ajuste torre em 1 ou 8.95, ou ajuste no 0, 1 ou 2. Salvador, Oxen 6327. 6327, prossiga. 6327, Finger 1, puxa o estacionamento. Fazendo que a equipe de salva reporta táxi, o chinamento é 327. O estacionamento coordena salva ou 6327, reportará táxi. Salvador 35627, informação Quebec. Quebec, confere, está pronto o copo, 35627. Está pronto. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 1-0 com curva esquerda. Perfil Puca, Jama, após direto destino. O transponder é o 5517, controle para em 1-0-8. 190 autorizado, decola 1-0, esquerda, Puca, Jama, Aracaju. 5517, controle 208, 5627. 5627 está correto, chame pronto para o pushback, acionamento no pátio 3. Adiano 06 na escuta da torre. Estou em posição. Isso, frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido reportar no setor. Guardião 06 visual com Embraer da Azul na curta final da 0. Reporte na Taxway Oscar. Guardião 06. Salvador, Xenar 6327. Está pronto para o táxi 165, pessoas a bordo, autonomia 0332, hotel na Brasília. Sim, autorizado táxi da ponte para da pista no 0, via Índia Alfa, na ponte para Chame a Torre em 1, 1, 8, 95. Pode ajustar no 0, no 2, bom voo. Afirmativo, via Índia, táxi Índia Alfa, no ponto de espera da 10118, espalha 95, ajuste 1012, 6387. 1807, reautorizado, continue descida para o nível 050. 050, 1805. Salvador, Xenar 63, 14, descida para o 150, para o 8, por favor. Xenar 63, 14, chega da mar e desça e mantenha nível 050. Desce, mantenha 050, autoriza para o 8, tá? Tenta a chegada, Xenar 63, 14. Mantendo a chegada, 63, 14. Azul 4462, livrou sua escuta, muito boa tarde. Atalho Azul 4462, taxi via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, 4462. Salvador, boa tarde. Desouro, informação Quebec, na ponte 62, apresentação Brasil 360. Confirme o nível 360. Afirmo. 10320, aceito agora a coordenação. Sente sua razão de descida para não interferir com as decolagens. Negativo, Guarda essa razão, força aérea do Guardião 06, autorizado o circuito pela direita da 17. Reporte para girar base da 17. Afirmante, vai chamar girando base da 17, 06. Decola 10, curva à direita, árvore lenta para a saída. Na cena 05, passagem 1208, chamamento 1022. É 321 correto, pronto para pushback e acionamento no posição 062. Atmosfera do 716. Prossiga. Fazer informações de ação na pousa na questão do zero. Atmosfera do 733, informa que você está sujeito ao tráfego. É 6327, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10, vento 100 graus, 14 nós. Fiz alinhar e decolar pistão 10, 6327. 2000, 10, 12, 32, 9. Quando possível, voa, Sultan. Gente, quanto tempo precisa chegar? Romeu autorizado a girar base 97. Pouso paraíso, reporte para arremetida. Vento 100 graus, 14 nós. Sente. Fala, só confirmando, 4462, tem livre ingresso via Juliette para 03. Ah, sim, o ingresso Juliette para 03. Certo. Segundo 648, chegada Mari, desce e mantenha nível 060. 060, Mari, segundo. A linha decola, acionário 6337. 0107. Pode voador, não, acionário 6304? 6304, mantenha o perfil da chegada. Negativo, mantém o perfil, mantém o meu 314, informo que o senhor número 3 na aproximação. Ok, é 314. Opa, estou no ponto de espera da Oscar. Guardião 06, autorizado, toca arremetida. Vento 090 graus, 15 nós. Fora do solo, Guardião 06, atenção, mais um circuito pela direita. Gente, Guardião 06, tocou remeter aos 36, autorizado o circuito pela direita, reporte para gerar base na final da 17. Gente. 6314, está mantendo 250 nós, ó. Gente, reduz a velocidade para 2209, vou tirar a remeter 314. Vai reduzir mais um pouco então, 220, vou tirar a remeter 314. 07, livre de restrição de atitude sobre a posição Pelo, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste no 012. Livre das restrições, desce para 3 mil, 012, boa noite, 07. Segundo 396, boa tarde, chega da Mari, desça e mantenha nível 070. Desvirando base para 17. Guardião 06, tem um básico ingressando na 17. Está visual com o tráfego? Afirmativo. O tráfego vai decolar na sequência, o senhor aproxima para 17. Estabilizado. Afirmativo e visual. Gente, complete final, chame torre 11895. Boa tarde, 3295. 0733, Chamitor em Salvador, na sequência 118, decimal 95. 733, Chamitor em Salvador, na frequência 11895. 11895, Salvador, boa tarde, Força Aérea 2733. Logando até o Papá, vento 1-0-0 graus, 149, perdão, eu coloco a cabeceira no 7. Força Aérea 2733, intenção é pouso 97? Pouso 120. A gente confirme. Base 90. Vai deixar a 200 para reportar para essa base 2733. Torre, o guardião 06 visual no tráfego que. Visual com o tráfego está iniciando a rolagem e a decolagem. Está ingressando na final para cabeceira ou no 7? 7, o guardião é pouso final, confere? Negativo, toque arremetida. 7, então aproxime e aguarde para iniciar a arremetida, tráfego da TAM final para pouso que for zero. Afirmativo, ciente do tráfego, aguardar autorização para nova decolagem. Você é 2733, ingresse, perna do vento, pista no zero, descida para 1.000 pés, altímetro no zero, 1.2. Reporte através do norte, torre de controle, você é 2733. 2733, vai descer para 1.000 pés e reportar através do norte da torre de controle. Papai uniforme, novembro, até o papá, decolado aos 3.6, à direita via Chest, no controle 1.2.0, décimo 8. Amaral, controle 1208, até o papá. 3217 na escuta. 3217 a torre. Lima 29 Delta, chegada bom, se desça e mantenha nível 190. Autorizado o procedimento para voo 1807. Voo 1807, atrasado LS, XOI, reporte estabilizado. Cortará, pode descer para 2000. TAM 3217, Torre Salvador na frequência 11895. Geronave para ser comunicação, só um instante para girar a base 2733. Afirmativo, vai aguardar para girar a base, o Força Aérea 2733. 3217, data na escuta. 1807, desça para 2.000 pés, ajuste no 02, autorizado LS, reposto estabilizado. Reportará 1807. É, controle Salvador, boa tarde, papo uniforme, novembro, até o papá. Xenarina 314, desça para 3.000 pés, ajuste no 02. Termino 02, ajuste da minha 314. Presente. Afirmativo. Se der presente, gire curta, aguarde liberação, pista no 0. Pra girar curta, aguarda... Liberação da 10, Força Aérea 2733. 8 reautorizado, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2. 4.002, nessa coisa. Bono 3.